Arci Almeida nasceu em 1914 e faleceu em 1988. Abraçou a carreira artística na igreja, onde cantava hinos religiosos. No ano seguinte, gravou para o Carnaval o seu primeiro disco. A partir daí, ficou conhecida como intérprete de sambas e músicas carnavalescas. Arci casou com o famoso jogador de futebol Pelé, de quem se separou mais tarde. Em 1936, gravou um dos seus maiores sucessos, Palpite Infeliz, do compositor Noel Rosa. Você não viu porque não quis. Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz. Salve estádio, salgueiro, mangueira, foi logo cruz e matriz. Que sempre souberam muito bem. Já vida não quer abafar ninguém. Só quer mostrar que faz samba também. A vila é uma cidade independente, que tira samba, mas não quer tirar patente. Pra aquele cara que não sabe aonde tem o seu nariz. Quem é você que não sabe o que diz?